ficado nós dois de perdão. Tem ficado de lado e depois coração. Dia inteiro pedindo atenção, não sei não. Se esse amor dura mais um verão, eu sei lá se de repente a gente consegue parar, nem que sejam uns minutos, pra conversar e acertar, passar por cima dos problemas e resolver tudo. Não acho que tá sonhando alto, só tá faltando mirar bem no alto. Talvez eu possa saber o que te faça ficar aqui com vontade de vir e beijar. E depois que a nossa cama esquentar, você vai ver que compensa me amar. Ai, ai, ai, ai. E no chão da nossa sala vai rolar, você vai ver que compensa me amar. Consegue parar, nem que sejam uns minutos, pra condensar e acertar, passar por cima dos problemas e resolver tudo. Não acho que tá sonhando alto, só tá faltando mirar bem no alto. Talvez eu possa saber o que te faça ficar aqui com vontade de vir e beijar. E depois que a nossa cama esquentar, você vai ver que compensa me amar. Ai, ai, ai, ai. E no chão da nossa sala vai rolar, você vai ver que compensa me amar. E no chão da nossa sala vai rolar, você vai ver que compensa me amar. Nossa sala vai rolar, você vai ver que compensa me amar.